Chegada por médio 1, desse mantendo o voo 070, ajuste ao time pelo 019. Autorizado, descida para 3.6, ajuste no 019. Aprovo 075, atenção para o localizador. 2.4. 075 para o lote, desce até 2.019. Centro Recife, frequência 1285, altera o número de 145, 3305. Gonçalo Camarantes, nível 370, aerovia peso 10, roda 10, curva esquerda na saída Cuca, Gelmo Zipar, aciona 5423, controle 120, decimal 8. Da 10.0 0.8, colocou 0.98. Vai, segundo 0.98, posição 0.2, chama de volta, pushback somente. Vamos lá, posição do 0.98. Canal 6258, Solus 41, para a direita, máximo escuta, Foxtrot, após Alfa, Juliette, remota 12, remota 12 do pátio principal. E a chegada com a média 1 na caminhada de rua 060, a gente chama que no 06. A luz 597, desce para 4010, com 08 a vista. 3398, desce para a caminhada de rua 050. A sua identificação, dessa via, chegada com o MED-1 até o nível 070, ajuste ao time com 018, número 5 na aproximação. Pronto, pushback, sonamento, agora o 3, 5, 4, 1. 4, traço avistado, altímetro agora 1018, o vento é 1000 graus, uma centena com 05 nós, tempo autorizado, ficha no 0. 18, pouso autorizado, 2024. Desça para 3.000 pés, a gente altima para 0.8. A direita na taxa F, prossiga a taxa na minha escuta, pode via Alfa, fila até o pátio 3, no pátio 3, acento o balizador. Fila na EFA, pode atuar, Alfa, fila, pátio 3, 2, 2, acento o escuta. Centena com 05 nós, pouso autorizado, pista no 0. Alessandro, pouso 05, 97. 3298, número 2 na aproximação, guardando pista livre, altímetro 1018. 1018, guardando pista livre, essa 3398. Doutor, minha dúvida é a notificação do CV chegada bom mais 1, terminou em voo 050, número 5 na aproximação. Ativa. Trote na minha escuta, após via Alfa, é importante da Juliette para ingresso. O vento é 1,00 graus, uma centena com 0,5 nós, pouso autorizado, pista 1,0. Livre pouso, pista 1,0, tá 3,3,9,8. No solo 55, à direita na minha escuta, via Foxtrot, após Alfa, reporte antes da Juliette. Na sua escuta, à direita, via Foxtrot, Alfa, reporte antes da Juliette, na 3398. 38, Juliette, portão 09. Juliette, portão 09, está 33, 38. Dessa via para 2100, vai utilizar o sinal de antes, posto localizador 4062. Zero no leito. Puxa, né, agora 74, desce para 4100, serviço no 0 no leito, agora número 3 na aproximação, 0074. 4, reduza para 2109. A direita prossegue táxi na minha escuta via Foxtrot. Após Alfa, reporte antes da Juliette. Direita Fox após Alfa, reporte antes da Juliette. Boa, na frente da Alfa. Autorizado a decolar, repista no 0, vento no 2, 0 graus com 0,5 nós. Decolagem, boa, no 3,5. Fiscalista, Senegal, 08. Fazendo comitivo, 0074. sua identificação dessa via, chegada por MED 1 para nível 050, ajuste altímetro 108. Solo ao 09, libere à direita. Táxi via Alfa Kilo, parte 3, a minha escuta. Alfa Kilo, parte 3, a sua escuta, 403. Chama o centro Recife, frequência 1-2005, conferme 25, próximo a 400 km. 2-14, Galera 074, no solo aos 1-1, libere a direita, táxi via Alfa Juliette, portão 7 na minha escuta. Alfa Juliette, Alfa Escuta, 1-074. Vento 1-0-0 graus 5-9, autorizado a decolagem de pista 1-0. Doloja 8, doloja 1, 3, controle 1, 2, 0, 2, 9. Controle 1, 2, 0, 8, 1, 0, 9. Controle Salvador, muito boa noite, voo 1098. Voo 1098, contato radar na decolagem, supervia Transacuca para nível 370. Supervia ao nível 370, voo 050, atenta a sessão localizador, deixa para 2007, registro no 098. 1238. 8, chama o centro Recife, frequência 1285, alterno 25, última 45. Primário 1205, e a secundária 1205, última 45. Foi 8, a primária, a secundária 1245, boa noite, 1098. Via rota, decolando 1-0, primeira curva à direita na saída Arthur 1, Elefa, 1-2-0, decimal 8, controle, 5-4-3-5, transporte. A inferior, o número 21 chega para pushback e acionamento no passo 3. Solo Alice 24, direita, taxi Alfa Zero, faixa 3, já me escuta. Alfa Zero, faixa 3, na sua escuta, aluno 222. A princípio a espera o motor 2 Lima aqui no Pátio 3, só que eu estou fazendo o meu nome, eu vou. Obrigado. Alfa Romeo 2228, 43, puxa o acionamento. Autorizado, chegou para o táxi. Parar para o táxi, 43228. Foi Salvador, passarei 2228, estacionado, pronto, pro táxi, alternativa Salvador, 66 é o PLB, 3 horas e 20 de autonomia. 3 horas e 20? 30. CN100, táxi, minha parte principal em via alta, chame próximo, ponto de espera da pista no 0, que é legal, no 08. No 08, parte principal em via alta, chamaram o ponto de espera, passarei 2228.